cear com toda a realeza e beber o vinho da nobreza dos humanos. Eu me sinto assim como um deus grego, como um barco lindo de Veneza pro oceano.